agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, boa noite. Estamos começando por aqui mais um Encontro Central, super sexta-feira. Então, seja bem-vindo. E eu, Fábio Pérez, vou contigo aí durante 2 horas com o melhor do romantismo. E a gente abre muito bem essa noite com Robin Gibb. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I feel so lonely. All of my hope faded away. I'm for love, like everyone else does. I know I keep searching after today. Estamos apresentando Encontro Central. Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm that's raging through my frozen heart tonight. I hear your name in certain circles, and músicas inesquecíveis. E foi para você John Wade com Missing You, também Kenny Rogers e Sheena Easton, We've You Got Tonight, e Robin Gibb, I Want Out of Love. E agora tem Rick Ocasek com Motion Emotion. Estamos apresentando Encontro Central. As canções imortais. As I wake today, say same as yesterday. I get in my car before I turn my wheel. Who's got time to listen? Fulfill our dreams. Shame is left unseen. Why should someone lose so that I get by? Why should someone pay just to send me high? No one has to cry while I can smile. No one owns the sky so blue above you. But somewhere in this world is a field where we all play. Secrets and no lies. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Like a half open door. músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco aqui do Encontro Central, Dino Danelli com Hurt to Be in Love, também The Fix com No One Has to Cry. E ele, né? Ricky Ocasek com Motion Emotion. Tá a fim de participar aqui do Encontro Central? Então é fácil. Mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Estou esperando a sua participação e não esquecendo que no terceiro bloco tem a tradução do dia. E a gente volta já. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo mais um bloco com Joe Egan, Back on the Road. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Come along with me. canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Fazia tempo que ela não aparecia por aqui, né? Kim Carnes também teve Ashford e Simpson, Solid e Joey Egan, Back on the Road. E agora tem ZZ Top com Rogue Boy. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Thank you.

Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um bloco aqui do Encontro Central com Blue, Hurt Lovers, também Rob Carey e ZZ Top com Rude Boy. Daqui a pouquinho tem a tradução do dia para você aqui no Encontro Central. E tá a fim de pedir aí a sua tradução, a sua música, mandar o seu recado romântico? Então mande um e-mail para ouvintcentral@hotmail.com. Estou esperando a sua participação. A gente volta já com a tradução do dia. As canções imortais. Estamos apresentando Encontro Central. E chegando aí a tradução do dia hoje com eles, né? Manhattans. Forever by your side. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Nós começamos a florescer. Nós começamos a nos amar. Você se lembra quando? Eu te segurei pela primeira vez. O amor tornou-se isso tão fácil, menina, para que minha mente diga: eu quero você, eu preciso de você. Menina, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você eu poderia achar que que eu estarei para sempre ao seu lado. Agora vemos que nosso amor cresceu. E esses são os tempos mais doces que eu já vivi. E eu sei que isso nunca vai acabar. Porque toda vez que eu te olho, eu me apaixono novamente. Eu quero você. Eu preciso de você. Menina, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você, eu poderia achar que eu estarei para sempre. Para sempre ao seu lado. Mais longo do que o raiar do sol. O amor é um tempo que dura para sempre. Para sempre. Dois corações são supostos a serem um amor eterno. Juntos para sempre. Para sempre. Eu quero você. Eu preciso de você. Menina, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você, eu poderia achar que eu estarei para sempre. Para sempre ao seu lado. Menina, como eu acredito em você. Você é a luz que brilha, que sempre me parece verdadeira. E com você, eu poderia achar que eu estarei para sempre ao seu lado. Estamos apresentando Encontro Central. My love, I didn't know a smile could ever mean this much. Stranded by the softest touch. You're too beautiful. Oh, my love, I'm sure every time I see your face, it takes me to a simple place where I can be me again.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Are you sick and tired of being sick and tired? Hollowed out and feeling uninspired. The question I keep asking is, what will it take to ease your worry mind? Your worry mind. Now you're letting your confusion take control. Estamos apresentando Encontro Central. Try to think I Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco com Katy Perry, Unconditionally, também Dido, No Freedom, Daughtry, Witness, também Christina Aguilera com We Remind, Boys on Heaven Is, e teve a tradução do dia com Manhattan's Forever By Your Side. Tá a fim de pedir aí a sua tradução? Então mande um e-mail para o vintecentral@hotmail.com. Não está afim de pedir tradução? Peça sua música, mande seu recado, mande seu alô, ou então, pura e simplesmente, só peça sua música romântica para você poder matar a saudade aí dos bons tempos, né? E já já a gente volta com o último bloco de hoje, aqui do Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. E abrindo o último bloco tem Mariah Carey, The Art of Letting Go. Estamos apresentando Encontro Central. I'm making a statement of my own opinion. Just a brief little reminder to help myself remember I no longer live in your dominion. No, no, no, no, no, no, no. You're just trifling. More than a liability. Got a bundle of your possessions outside the kitchen window right now. Let him go. Let him go ain't easy. Oh, it's just exceedingly hurtful. Somebody you used to know is flinging your world around, and they watch as you're falling down, down, down, falling down, babe. Evidently your words were merely lies, reverberating in my ears, and the echo won't subside. There's a deep, deep loss of hope, and the anger burns in me. I hope you don't get no ideas about reuniting, baby, 'cause that's the last thing I truly need. Your audacity is too much to be believed. So go to meet me on your contacts. Press to leave. Let it go, it is easy. Oh, it's just exceedingly hurtful. 'Cause somebody used to know, flinging your world around, and they watch as you're falling down, down, down, down. Maybe letting go, maybe letting go. Canções imortais. Feel like it's the beginning. Get the love, I know, but how you hold me when we're kissing, oh. take it when I'm easily trapped. You're the girl I'm missing. Oh, got my lady, baby, I don't need nothing. Get the love I know by you, homie, when we're fucking. Oh, I'ma treat you real different. On time, you know I love it when we kick it. You got a girl and she looks just like my mother. You better tuck her in, it's going down tonight. And I'ma give you what I'll give no other. Cause this ain't love if we can't love for life. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I made more mistakes than I can even count. But things are gonna be so different now. You make me wanna turn it all around. I think of all the games that I have played. Unsuspecting people that I've hurt. Deep inside I know I don't deserve another chance to finally make it work. But I'll try. Trust. But if you give me half a chance, I'll show how much I can fix myself for you. Estamos apresentando Encontro Central. Foi para você, no melhor do romantismo, Simple Plan, Try, também Parker, So Beautiful e Mariah Carey, The Art of Lingo. E agora tem The Wanted com Read My Mind. As canções imortais. Like you lock me down, yeah. Just take a look around, yeah. It's like a fire burning, burning up inside. How do I find the words, yeah, to find the words to show you? Yeah. Only you can call me out, out into the crowd. If you could read my mind, you would go into it all the time. Tell me, where do we go from here? I need to know, I need to know now. I bet if you could get in my head and see everything I never said. Tell me, where do we go from here? I need to know, I need to know now. You're on the other side, yeah. You're just across the line, yeah. And I can feel you reaching, reaching over me. How do I find the words to find the words to show you? Only you can call me out, out into the crowd. Yeah. I bet if you could read my mind, you would go into it all the time. Tell me, where do we go from here? I need to know. Encontro Central, o coração batendo mais forte. She switching them gears. Working that body, I guess them Pilates been working for real. It's early, I threw over 30, that pussy so purdy. Damn, my ass fat, then I'ma leave with that. I got 100 stashed in that Louis bag. Up and down on that pole again, it's about 100 things that I do to that. I say a handful of money, I'm throwing it up. Lustin' for shawty, I'm falling in love. Think I'm addicted, lil' mama's a drug. 20 more thousand, I need it, yeah, in one. Every time I step up in the building just to see you, you know a nigga got it, then you better come and get it. Come here, baby girl, and come and get all of this money. Go ahead, turn around, so I can smack you on the ass with it. Look good, smell good, sweeter than a candy. I don't make it rain, I'm making Hurricane Sandy. So much money, you can probably feed all of your family. When you finish, maybe we can get a little nasty. If you think your shorty drop dead gorgeous, better know my shorty drop bread gorgeous. Small waist, ass bigger than a walrus. Shit. Nails did, skin beautifully flawless. Sitting on a pile of money like a fortress. You get a lot of offers. Till the shit is funny. When they see your nigga, they be really in a hurry. When I come around, you could always come and get this money. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. It's 4 a.m. I don't know what to make of today. If I'm doing something right, why does every bone inside of me ache? I don't know if I'm worth it, or maybe we were perfect. I really need to call you tonight, 'cause I just thought I should. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um Encontro Central com Yuna, I Want You Back. Também teve T-Pain, participação de Ice Root e Busta Rhymes com Come and Get It. Também The Wanted com Read My Mind. Bom, vai ficando por aqui, né? O seu Encontro Central desta sexta-feira. E vai sair? Vai fazer bagunça? Então, se for dirigir, não beba. E eu, Fábio Pérez, volto na segunda-feira para te fazer companhia. E, lógico, perguntando como foi o seu final de semana. Então, para você que ficou comigo, um forte abraço. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.